aldeia 10, 3153. Duna 2000, lençol estabilizado, aterrizando 53, obrigado. Boa noite, 97, no solo 09, direita, solo 1209. Direita, solo 1209. Salvador, para puxa, acionamento 5F-5808. Aguarde dois minutinhos, 5808. Solo, gol 1897, de Bruna, puxa. 897, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 897. Chame Recife, Uno 25, décima Uno. Bom dia, bom gol. Da 3153, Torre, o 986, bom gol. 18.095. 18.95, confere grato, bom gol. 18.95, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, até 3153, um bom dia, final, baixar e checar. 3153, avistado, autorizado por pista 190, vento 1401 com 07 nós, ajustando 094. Autorizado pouso 90, até 3153. V5 no 7-2000, autorizado final do ILS X-Ray. 7-2000, autorizado do ILS X-Ray. 804, forma pronta para o pushback e acionamento 01. Sente, aguarde. Guarda. Solo, Salvador, bom dia, bom dia. Eu poderia confirmar o horário do plano, por favor? 5-5-4. É hora cedo, cara. Meio cedo ainda, tá bom. Ela pode, pelo menos, adiantar mais um pouco? Posso sim, sem problema. Pra Aracaju é a Pucaracaju. Pucaracaju, copiado. Só pra segunda parte. Gente. O 7 no 5 para Brasília? É Arbor após Arbor Elefa. Táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pan 3597, avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 140 graus com meia dúzia de nós, ajuste no 0-4, atento à pista molhada. Mantendo da Juliette. Bom dia, Alfa Juliette. Alfa, antes da Juliette manter a posição. Segundos, Copa Campinas, 4069. Pan 3597, baixado e travado. Gol 804, puxa acionando o Uno, chama pra Inistax. Vai chamar pra táxi, chegou 804. Azul 4069, copia. Autorizado Campinas, nível de voo 360, via Pesulu no 6. A subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5546 é o código, 198, corrigindo, 1935 é o controle. Para o pushback acionamento, 4069. 3153, informo que o previsto, o portão previsto do senhor é o Uno. Tem aeronave que está fazendo pushback nesse momento. Deverá aguardar antes da Juliette para proceder para o portão. Para o portão Uno, aguarda aqui na Alfa de Juliette. Não vai ser possível, senhor, porque esse trecho da pedacinho entre a Índia e Juliette está impraticável. O senhor só poderia entrar se fosse via Índia. Aí não tem como, o senhor vai ter que aguardar aí mesmo. 3597 no solo 19, livre direita, chamando solo 1219. Direita, 219, então 3597. Bom dia, prossiga táxi Alfa, mantenha-se da Juliette. E a Alfa, mantenha-se da Juliette, tá 3597. Ponto de espera, chame torre 186. Então, 3153, ingresso via Juliette, portão 1, apenas atento ao início táxi do Gol. Ingresso Juliette, portão 7. O 67 chama o solo agora 1209. O 607, bom dia. Pronto pra cópia Guarulhos? Autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Peizulu 21. Subida. Arbor, após Arbor, eleva com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5551 é o código, 5551 e o controle em 19.8. Corrigindo, 19.35. B07, cotejamento correto, já para posicionar. Gol no 7 no 5, tá na minha escuta. Essa 1-0 aqui, vai ficar pecado. Sou no 65, tinha aproximação, guardando pista livre, vento de 1-5-0 graus com 0-4 nós. Tá visto no 0-4, reduzir a velocidade para a velocidade de aproximação. É, já guardando pista livre no 65. 19-8, corrigindo 19-35. Gol no 605, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus com 05 nós, atento a pista molhada. Gente, de pouso, vou no 7, no 605. 24, decolado 224, tem controle agora em 1.9.35, bom voo. Controle Salvador, bom dia, gol 1804. 804, bom dia, contato radar, 4360, saída da EL. 360 da EL, gol 1804. Fundo 605, no solo as 26, liga direita, chama o solo 1219. Novo 605, lembrando as coisas. 605, bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, bom, 605. Thank you. Autorizado, Chambray, Michi Taxi. Centro Recife, ONU 251, alterno no 3325. 351, 3325, 804, bom dia. Ponto de espera, chame torre 186. Mercado de Alfa, ponto de espera, torre 186. Espera, me escuta? Não escuta e pronto, fala. Está autorizado então Aracaju, 190, via Golf 677. Subida para o Caracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5564, é o código 1935, é o controle. Correto, chama para puxar que eu tinha funcionamento. Azul 49, bom dia 2, vai ganhar a decolar a pista 0, vento 150 graus, são 079, atento a pista molhada. 897. Confirme, por favor. Voo 897, autorização, contra. Autorizado, confirme esse nível de voo 360, via preso do Luno 6, subida da El Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, 5560 é o código, 198, corrigindo 1935 ao controle. 360, confirme, via preso do Luno 6, saída da El Leda Bridge, curva direita, 5560, transponha o controle em 1935. Correto, chama para pushback e acionamento. Índia November Alpha TGL Vera Cruz. Autorizado Salvador, Salvador, no meu pé, TGL em Vera Cruz, após decolagem, curva direita no corredor Axé, 0171 é o código, 1935 é o controle. November Alpha, cotejamento correto, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 186. Alfa Vitor Juliette, até TGL Vera Cruz também. Autorizado Salvador, Salvador, no meu pé, com TGL em Vera Cruz, após decolagem, curva direita no corredor Axé, 0151 é o código, 1935 é o controle. Azul 4069, decolado 37, controle 1149, então 35, por favor. 1995. Contou? 4069 decolou, passa 1500. Azul 4069, bom dia, contato radar, só 360, saída da El. Da El, extensão para 360, azul 940969. Siga. Gentileza, subida para o Rio, prevista. Qual aerovia? Aqui nós temos direto bloco a preso do 190. Da El, Leda, Bridge. Obrigado.